5127, solo 25, libera direita, Alfa Juliette, portão 01, mantendo essa frequência. Direita, Alfa Juliette, 01, 5127, na Charlie Salvador, um bom dia. Papa, papa, Charlie Oscar Alfa. Papá, papá, Charlie Oscar Alfa, bom dia. Senhor, identificação. Você mantém altitude de 4 mil pés, ajuste de altímetro 10017. Vetoração radar para final ILS. Mantenha a proa direita, direita 300. Descendo para 4 mil pés, 10017. Identificou, vai manter a proa 300. Papá, papá, Charlie Oscar Alfa. Afirmativo, limite radial de Salvador 270. 270 de Salvador, Charlie Oscar Alfa. Salvador, o Papa Papa Charlie Oscar Alfa, voando para o 320 para evitar formações. Para o 320, ciente, autorizado para o 320 para desvio Charlie Oscar Alfa. Charlie Oscar Alfa, autorizado descida para 2000 pés, altímetro no 017. 2000 pés, 1017, Charlie Oscar Alfa. Proa 335, aguarde o último vetor para o localizador. Direita 335, aguardando o Charlie Oscar Alfa. Valeu, Oscar Alfa para o localizador, curva direita para o 045, informe estabilizado na final do procedimento ILS-X-Ray. 045 direita, informe estabilizado no X-Ray, papa, papa, Charlie Oscar Alfa. estabilizou no X-Ray, Charlie Oscar Alpha. Charlie Oscar Alpha, complete final, chame torre 118, decimal 95. 895, boa noite. Torre Salvador, um bom dia, papapapa, Charlie Oscar Alpha. Papapapa, Charlie Oscar Alpha, continue a aproximação, confirme o PAT que vai estacionar. Se a gente só confirmando, estamos com atendimento pelo Eurostar, pelo que estamos chegando em um voo internacional, é fazer a alfândega. Sim, continue a aproximação, vale a autorização de pouso. Aguardando nossa escuta, o Tiago Ascaral. Papa Papa Charlie Oscar Alpha, pouso autorizado pistola 0, vento no 50 graus, 089. Pouso autorizado na pistola 0, Charlie Oscar Alpha. Salvador, bom dia, 1908, acho que é um passo ativo. 1-2-4-1-5-0, vou na sua palavra. 1908, sem identificação, desça via para 4000 pés, altímetro 1-0-1-7, chegada Bomed 1. 4000-0-1-7, Bomed 1, posso virar 0. Papapapa Charlie Oscar Alpha, solo 5-3, libera direita, mantenha essa frequência, Taxi via Taxi Alfa, Taxi Juliette, contorno parte principal, chame a Taxi Lima. Vai manter nessa via Alfa Juliette, vai contornar o pátio Lima, na sua escuta, o Charles Carol. Charlie, Oscar Alfa, taxi via Lima, Mike, Quebec. Chame na Quebec. Lima, Mike, Quebec. Chamarei na Quebec, Charlie Oscar Alfa. Zero-oito, autorizado 2000 pés, altímetro 1097, informe estabilizado. 2000, 1007, informe estabilizado no LF, deu maravilhoso. Quebec, Charlie Oscar Alfa. Charlie Oscar Alfa, cruzamento, pistão não sete autorizado, segue via Papapa 5. Autorizado, cruzamento, segue via Papapa 5, Charlie Oscar Alfa. Zero-oito, Fatone de Juiz. Boa noite, agora na flor de Tapsuri. estabilizado no LS, o 6908. 908, complete final, chame torre 1 no 895. 895, boa. Torre Salvador Bozo, 6908, estabilizado no final de 8 milhas. Faz o 6908, os autorizados, estão a 0, vento no 60 graus, no 09. Autorizados, estão no 0, os 6908. Alfa 6908, solo zono 0, libera direita, Alfa, Kilo, Pátio 3, Remota 3, Lima. Alfa, Kilo, Pátio 3, Remota 3, Lima, Alfa 6908. Bravo da Charlie, passando 220 para o 150. 2592, contato correção, acione identificação, desça para 4000 pés, via chegada Bom Médio 1, altímetro no 017. Descendo 4000 para chegada Bom Médio 1, via 1792, 592. São 3170, sendo identificação, desça até o nível 050 via chegada Bom Médio 1, altímetro no 017. 050, Bom Médio 1, altímetro. São 3520, ciente, aciona a identificação, desse mantém nível 060 via chegada Bom Médio 1, altímetro no 097. 060, me disse 7, autorizado na sala de exército, por favor. Doa, São 3520. Prossiga, São 3520. Tem a via chegada, TAM 3520. Velocidade, senhora, que a senhora deseja. Afirma indicado. Vou ficar reportado duas vezes, 210 nós. Sente, autorizado, manter 210 nós, TAM 3520. Deixar. Volo 592, reduzindo 259, reduzindo turbulência. Sente, volo 592, para o localizador, correr à esquerda na proa 055 e forma estabilizada. Esquerda 055. Estabilizado, gol 592. Gol 592-0050, devido turbulência. Gente, pro 050, autorizado, gol 592. 592 está aprovando em tráfego, por exemplo. Bolo 592 para o localizador com via direita na Pro 065, autorizado 2000 pés de forma estabilizada. Vai manter essa Pro devido ao coma, Bolo 592. Gente, então reporte quando tiver condições de aprovar a Duna, Bolo 592. Mais 10 milhas aprovar a Duna, 592. Então 3170, desça para 3000 pés, liberados da restrição de nível no fixo TAP, altímetro 017. 3.592. A mensagem foi para o São 3, eu não sei dizer. O Gol no 592 foi autorizado 2.000 pés. 2.000 pés, 592. Então, alta 3170, desce para 3.000 pés com 1.017. Informa que vai necessitar manter a direita da posição em tapas devido a informações. Autorizado voa Duna. Gente, então 3170, autorizado o desvio necessário se aposta quando tiver condições de aprovar Duna. 3170. Então 3520, autorizado 4000 pés. 4000 pés, está 3520. Então 3520 autorizado de vista.